O passaredo 2231, não deixa para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, da 10, reporte estabilizado, 2231. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, passando 1500 na Sael. Azul 4118, contato radar na decolagem, soa para o nível de voo 360, após o desvio direto Leda. Após 2000, direto Leda para o 4118. Afirmativo, cotejamento correto, azul 4118. 4118. Trip 5446, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. Para descida autorizada para 3 mil pés, 1013, no X, o trip 5446. Voo 1755, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, redução para 2209. Controle, o trip 5627 solicita. Prossiga. Poderia coordenar direto Aracaju, por gentileza? Iremos coordenar com Recife, o trip 5627. Certo. Colégio, 0130 graus, 09 graus, o Papão Meu Zulu, Charlie Mike. 3155, estamos copos. Alvo Delta, está pronto para copos. 3155, está pronto para copos. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota Alfa Zulu 44, pista 10, curva direita da El, Leda, após Leda Hilde, controle 1-20-8. Transponda 5561, tá? Presente. O Charlie Mike, decolou 1-4, controle agora em 1-20-8. 208, Mike. Direita, bota, perfil da El, Leda e eu. Transponda 5561 e o controle de saída é o 20. Correto, Porto Mal, chama o plano para puxa acionamento. Chamará para o puxo e acionamento 3315. Volta atrás do 075, Lebrão. 075, taxi via Alfa, é forte, Richard Juliette. Alfa, Richard Juliette, 075. Destino do Charlie Mike. 263. 197. Vai. Curva à direita vai sair na da El, inicialmente, após coordenação do controle 128. O controle 1208, transponda o 5575, Bravo Delta. Meu Zulu Charlie Mike, vou direto destino, quanto possível chamar de bordo. É, livre pro direto. Zulu Charlie Mike, 065, né? Livre exceção ao 065 e o destino Zulu Charlie Mike, quanto possível chamar de bordo. Ok, chama lá. Manda aliado para o estimado Zulu Charlie Mike. Juliette Bravo Delta, Mulho transponda para 0131 e chame a torre 1895 para o nacionamento táxi e decolagem, um ajuste 1093 Bravo Delta. Bom. Direita, seu ponto de espera 1895, 1003, boa viagem. Direita, seu ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 1013, padrão, 3145. Aproximando a Juliette, eu vou 1075. Bom. 32231, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 lá. Poderia só confirmar o vento, senhorita? 1-30 graus com 1-09. Gente, 2831. desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3, 1, 0, 1, 3. Está livre da recepção, 040, vamos sair. Está livre o gol no 755, vetoração para sequenciamento, irá manter o presente o PRO, limite localizador, o gol no 755. Sim, a PRO, limitado o localizador. 729 para 4000. Bruto Animais, estima 1940. 1940, Zulu Charlie Mike, confirme? Afirmativo. Bono 755, reduza para 1909. Para 1910, vamos sair. Airport Call 021, send 4000 feet, clear. 2N81013, reduce speed 2209. 4000 feet, 1013, transition speed 220, protocol 021. TP 5446, passou duna, estabilizado. TP 5446, completa a torre, 118 decimal 95. A torre 18895, obrigado. Azul 4118, chama o centro Recife, 133 decimal 25. 1-3-3-7-9-2-5-2-4-1-8-1-7-5-5 para o pulso localizador esquerda, proa 1-4-0, descendo para 2, seu pé, reporte estabilizado, gol no 7-5-5. Esquerda 1-4-0, 2-5 para estabilizado, gol no 7-5. Juliette, portão 3, gol 0-7-5. China 63, 1-4, número 4 para a cópia, aguarde aí. Ao instante, Mini 13. Mini 13, correndo com o número 4, sempre daqui a pé. Gente, o Leo Mike Fox reporta o local de pouso. Eita, só aluno, 2019. 2019, boa. Thousand feet. Canete, 1013. Resistance speed 1700 and descending 3000, Portugal 10, correction 021. Milis, vai decolar 17 com curva esquerda, controle 120, décimo 8, transponder 01 no meio, Bravo Kilo esquerda. Descendo 31, 45, ponto de espera pronto, da 10. Gente, mantém a pressão, tá 3145. O gol no 925, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, reduza para 2009. 4 mil, reduzindo para 209, com 1013, gol 925. Alfa antes da Juliette, reportará 2231. Abjet 5729, pronto cópia. Pushback acionamento 09. Pronto cópia, o 725. 3155, portão 9 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Ataque 5729 autorizado com fins nível 360, a rota Opesolovo 6, bicho 90, curva à direita, saída Arbó, transição Alefa, controle 120.8, transponder 5025, o objeto 5729. 729 autorizado 360, volta 10 na Arbó, Alefa, 308 ao controle, 025, manda. Correto, web, chame pronto para puxa acionamento. Camara. 3217.4. Autorizável com fins, nível 360, rota Pesolon no meia. Pista 10, curva direita, saída da El, lida após lida bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5026. Então 3217. Correto, portão 10, chame pronto para puxa acionamento 3217. 3217. Antes da Juliette, 2231. 2231, não mantém antes da Juliette. Vai manter a 31. Mochané 6314, pronto, cópia. Tá duro. O gol 1925, redução para 1970. Positivo, Edas 1970 vai manter a proa limitada pelo localizador. 925. Apple Go 021, descend 2000 feet, clear to a left final, report established. Descend 2000, clear to a left final, call established, Portugal 021. Controle, Julian, Quebec Kim. Prossiga. Está preparando o caminho. Agilize manobras de papéis para decolar 5 autorizadas. Agilizando, Dan, 3-1-4-0. 0-1-3, outro ponto. Correto, portão 5, chame pronto, hoje, né? Portão 5, portão 5. Falou, exigente, 729, voltando. Prossigo, Ed. Poderia você uma saída, um arbóreo elétrico, 729? Arbó, transição, elétrica. Corrigindo, da El Leda Bridge. Corrigindo, perdão, 5729, da El Leda Bridge. Concorra direito. Marcos, da El Leda Bridge. 729, obrigado. Pista livre, informa o tráfego ingressando 90 para decolagem. Afirmativa, aguardando. 3145, livre decolagem da 90, vento 130 graus, 90 nós. Autorizando a decolagem, entra 3140. 3 autorizado. Alfa, Kilo, Pat 3, 5, 4, 4, 6. Controle? Dua, bônus, confirma. Aguarde. Gol 925 para o localizador esquerda. 125. Esquerda 125, 925. Passando 285, você tem que dar uma agilizada e uma posição para atrapalhar o carro. 275-729-2 para o flashback acionamento. Quem aguarda o Web? O trip. O passarelo 2231 ingressa Juliette agilizando a remota 14. Gente, Juliette agilizando a remota 14, eu vejo que eu vou. Solo, boa tarde, Gol 399, com a informação. Quebec, autorização para São Paulo. 399 é o número 2, aguarde a cópia, 1013. Guardado, 1013. Que confirme corredor forte o TG Oliveira Cruz. Final do X-Ray, tem o TAP. Gente, vamos lá, 925, é o número 2 para pouso, continua a aproximação, que é legal no 0, 1, 3. É, 925. Leda Bridge. Tá, é o Leda Bridge, 3820, tá, 3145. Vamos no 755, no solo 5, libera direito, solo 1, 219. 219 direito, 175. Suais, o número que acontece é o corredor, se aporta a Paris. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vamos 755. O novembro aqui, mais confirma apenas a curva após a decolagem. Curva direita, após a decolagem, 2 abortes, uma é torre 1895, 1014, boa viagem. Solo tomador, 3155 para o táxi, 182 a bordo, Galeão, 4 e 10. 3155, livre táxi, pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. O pátio Índio Alfa, 1895, o T3155. O Webjet 5729, após o TAN retaguarda, está livre, inicial, puxa no 2, chame táxi. Então, entendeu que após o TAN está autorizado, 7292. Para sua informação, trafegou uma milha e meia do externo, sim, ok? PS de 10 Quebec Hill. Frequência, Roberto Cabral. Polo Tomador, Oceané 6314, no ponte 5 para ponte B, acionado. Aguarde, 6314. Aguardando, 6314. Gol no 755, após a passagem do Airbus da SAM, ingressa Juliette até o 09. Após a passagem do Airbus da SAM para o 09, o 755. Leaving to the right, round 121, decimal 9. To the right, round 121, decimal 9, portal 01. São Paulo, Congonhas, a nível 360, via Bridge, até Zulu no 6, Bravo, até Zulu, direto 13. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, no perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O controle opera 1208, aciona 5031. Aguarda para o cotejamento, gol no 399. Portugal 021, good afternoon, taxi via Alpha and coming back approaching taxi Juliet. Alpha, calling Juliet, Portugal 021. No 399, coteja. Ciente, gol no 399, está autorizado 360 São Paulo, decola da 10, curva direita, Tael, Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT 13. 1208 ao controle, transponder 5031. Correto, 5031, chama pronto no portão 612, é gol no 399. Sete. Oxané, 6314, na escuta. Na escuta, 6314. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do A330 da TAP à retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após a passagem do táxi, autorizado, reporte para o táxi, 6314. Nível 040, saída da El. 040 da El, intenção afastada da El aproximadamente até 40 milhas. Após, cancela o nosso fornecimento para a TGL em Valência e retorna a Salvador. Tento, Juliette, para Delta. Porta 40 milhas, Vamos lá. Mike atente o Bravo de Luiz, que segue o mesmo até o ponto de espera da hoje, porque nem ganha 0 não faz. Na 925, no solo 29, libera direita, solo 121, decimal 9. O Papa Romeu Zulu Charlie Mike chama Recife agora em 128 decimal 8. 128. 925, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Para o táxi objeto 5729, 104 ao bordo, autonomia de 3 horas, alterno Guarulhos. 5729 direita, ponto de espera 1895, 1014, confirmando apenas o POV. 104 ao bordo, direita, ponto de espera 295, táxi 29, boa tarde. 3155, contato radar decolagem, estou para o nível de voo 340, perfil da EL. Atenção, 340, perfil da EL, 3155. Papai Romeu Lima, Mike Fox, 1-2-9-5. O Lima Mike Fox já está dentro da solução de pouso, cara. Qual a linha de sequência, Lima Mike Fox? Braço, forte. Bruno 925, ingressa Juliette para o portão 1. Hoje na operação, uma informação de trato às 2 horas e 6 milhas, né? Um helicóptero mantendo a distância de pé. Salvador, Salvador, Gono, 077, aguarde a Copa Galeão, ajuste no 0 no 3. Cordial batalha, com informação Quebec, baixando para 150, high speed na sua escuta, câmbio. Então, 3560, acendo a identificação, autorizado chega da Mari, voa na proa de ETAP, descendo para o 050. Para 50, proa de ETAP, muito obrigado, está mantendo o high speed, ok? Número 1, sequenciamento está livre. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, aqui no 241, bloco 041, para a posição aberta. O pátio 3, o 5241? Afirma, tio. Está autorizado, senhor táxi. Autorizado, senhor táxi, 241. 6314, está com 104 a bordo, autonomia de 3 horas e 17 minutos, estão acertando Salvador para o táxi. 6314, em frente, pátio Índia Alfa, quando espera 1895, 1014, boa viagem. Frente Índia Alfa, onde espera 11895, 6314, grato, boa tarde. São 3560, vou direto do Duna. Direto do Duna, obrigado. Luiz, tem condições de fazer decolagem, efetuar o cruzamento do campo na vertical da torre? Galeão. 1-0 nós, ou Brasil Whisky. Bianca, ponto espera 1895, 1014, apenas pessoas a bordo novamente. 1-2-4, livre táxi. Segue a Bianca, 1014, 3-9-9. 3-9-5, acendo identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050, direto e TAP. 050, direto e TAP, 3-9-9. Seja na 6314, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 6314. Papá Romeu, Alfa Romeu Zulu, mantém as condições visuais no 095. Reporta para a descida o Alfa Romeu Zulu. 208. Papá Romeu, Alfa Romeu Zulu, Descer autorizado até 2.500 pés. Reforça em Serra Vamos Flagstaff. Curva esquerda, cruzamento do campo sobre a vertical da torre. E eu tenho o braço Luiz. Pátio 3, pátio principal, em Jó, ponto de espera 18, 95, 1014, boa viagem. Ok, livre, a moto livre aqui. Via pátio, siga no gol também, eu tenho 24 horas. Tráfego local, livre também, para a coordenação. Controle Webjet 5729. Webjet 5729, contato radar na decolagem, sou para o Rio de Janeiro. 360 na saída da El, Leda Bridge. 360, pode voar Leda, 739? Vou direto Leda, Web 539. Leda, obrigado. Prossiga o Lima, quilo de louco. Aqui, Mike, livre da colagem, Lama 7, o vento 140 graus, 099. Roupa Tango Lima, Quilo Zulu, acione 0224 no transponder, deixa para 3.500 pés via corredores. Controle da Palmeira Alfa, a foto está fora visual com o campo. Ah, para informação, o senhor não tinha sido autorizado para ingresso e decolar não, quero alinhar e manter. Negativo, senhor, a informação foi alinhar e decolar da 1-0, dado pela torre, 6314. Chama o controle 208 e decola dos 38. Gente, 208, grato, boa tarde, tiver 314. Foi. Prossegui para Valença, para o PGL, livrando 040. Convém mostrar que dá uma até Valença, o Gilete do Oceano. Gilete do Oceano, plano modificado 1839, paciente com contra visuais, por no meu pé. Vou direto Valença, ele frequenta. A gente reportará para o regresso do Leque Bravo. Controle cordial, boa tarde, o senhor Lelê 314. O TAM 3155, chama agora o centro Recife em 133, irmão 25, TAM 3155. 3325, 3155, bom Recife, boa. Papatango Lima, quilo Zulu, controle. Confirme o tipo de equipamento. Copiado. Mandou, é o Santa Romeu, Lima Machado. Prossiga. 4206 da Azul, 190, perdeu contato com o centro Recife, mantém proa 030 sobre vetores. Controle cordial, boa tarde, o Xané 6314. O Xané 6314, contato radar, sou para o nível 340, sai da Momo Flock. 340, solicito se possível para o default 6314. Inicialmente mantendo o perfil, o Xané 6314. Mantendo 6314. 210, mantendo 210. O Azul 4206, resta uma navegação na proa de Mari. Mari. Gente, descida autorizada ao 060, Azul 4206. TAM 3560, chama agora em 119-879-8, TAM 3560. 19-8, muito obrigado, até daqui a pouco. O Gol no 395, chama agora em 119-8. 19-8, boa tarde. O Patacampo novembro e antes de mais, até as condições visuais, o meu pé no corredor na Sé, reporta na Barra. Visuais, o meu pé, reporta na da Barra, na Rua de Mais. Papatango Bravo, quilo uísque, mantém as condições visuais, corredor forte. Webjet 5729, chame agora Recife no 33925. Recife, 5729. O Xané 6210, acione a identificação, desça para o nível de